agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Eu sou Joana Santos e durante 30 minutos vou trazer para si um pouco mais da alma portuguesa, deste dor tão português. A Antena Web, durante estes 30 minutos, abre as portas à entrada do fado, abre as portas para que aqui sejam trazidos os fados dos mais antigos aos mais recentes. Os seus pedidos são sempre muito bem-vindos e não se esqueça disso. Em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Assim, vamos começar com o fado Esmeraldinha, depois ficamos com o fado para esta noite, na voz de Lenita Gentil, e terminamos com Assim Era Lisboa, na voz de Maria Armanda. Três grandes fados, três grandes fadistas, três grandes momentos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Eu gosto muito mais daquela feia. Há nela um grande amor que não tem fim. É minha essa afeição com que me elei, e sinto um certo orgulho até por mim. É minha essa afeição com que me elei, e sinto um certo orgulho até por mim. Desprezo os artifícios de beleza, limita-se a ser feia e muito minha. Não pensa em joias raras de princesa, e não se julga ao espelho uma rainha. Não pensa em joias raras de princesa, e não se julga ao espelho uma rainha. As outras, as bonitas, são perigosas, faziam-me ciúme a vida inteira. São sempre mais senhoras, mais vaidosas, e sabem que têm muito quem as queira. São sempre mais senhoras, mais vaidosas, e sabem que têm muito quem as queira. Se o pobre coração é um vassalo do belo que perturba e nos eleia, será questão de gosto, mas deixá-lo. Eu gosto muito mais daquela feia. Será questão de gosto, mas deixá-lo. Eu gosto muito mais daquela feia.

lá oferecia com encanto a cada santo uma cantiga. E era assim que ela vivia com alegria Lisboa antiga. Sem perder tempos e sem que o tempo passe para que nós depois o desperdicemos ou acabe por ser desperdiçado a não ouvir grandes fados, vamos continuar agora com Fado Helena, um fado bem bonito, bem tradicional. Depois ficamos com Meu Nome Baila no Vento, na voz de Maria da Fé, e terminamos esta sessão musical com o fado Amar. Já passou por cá, é verdade, mas é sempre bom recordar. Vamos então às recordações aqui neste seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Certa vez foi à noitinha, o Chico do Caxiné chamou-me e disse: Farinha, vou contar-te a vida minha para saberes como é. Chamou-me e disse: Farinha, vou contar-te a vida minha para saberes como é. Bem criado e mal fadado, os meus pais tinham de ser um. Por eles era adorado, instruído e educado, cheguei a andar no liceu. Por eles era adorado, instruído e educado, cheguei a andar no liceu. Eu era menino e moço, simples como uma donzela, mas um dia de alvoroço, passei à rua do poço, vi amigas, gostei dela. Mas um dia que alvoroço, passei à rua do poço, vi amigas, gostei dela. Vivi com ela 10 anos, duas vezes lhe pus casa, mas os seus olhos tiranos, ladinos como dois ciganos, fugiram para ter um asa. Mas os teus olhos tiranos, vadios como dois ciganos, fugiram, bateram asa. Hoje não tenho um afago, um carinho, uma afeição. Sou um esquecido mal pago, e é no filho que eu apago o fogo desta paixão. Sou um esquecido mal pago, e é no vinho que eu apago o fogo desta paixão. Depois de contar-lhe a vida, o Chico pôs-se de pé, pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida caiu no caxiné. Pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida caiu no caxiné. Diga lá ao Senhor Fado. amar, amar e não amar ninguém. Perdoar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal a bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser você sem nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia tem muito mais para mostrar, porque o tempo passa e o fado também nos leva para longe. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã. Hoje despede-se, mas volta amanhã. Deixo desde já também o recado de que em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com os seus pedidos são sempre muito bem-vindos. Peça o seu fado, deixe que essa sua alma se encha do mais belo brilho que o fado tem. Vamos ficar agora com Parece Incrível, Parece, na voz de César Morgado, e vamos então terminar com o fado Arraial. Vamos até o Arraial. É uma proposta que fica para terminar este Diga Lá ao Senhor Fado, que volta amanhã pelas 13h30 para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Até lá! Seja-lhe um ótimo dia, aproveite ao máximo toda a programação da Antena Web, porque é toda ela feita a pensar em si. É você, realmente, o nosso alvo. O nosso alvo no sentido positivo. Vamos então terminando. Seja-lhe um dia feliz, uma tarde repleta de bons momentos, boas emoções, muito boas energias e muita felicidade. Fique bem e até amanhã. Incrível parece, mas é certo, infelizmente, que a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente, que a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Nunca mais a quero ver, já que ela não me merece gostar de quem faz sofrer. Parece incrível, parece gostar de quem faz sofrer. Parece incrível, parece. Com tuas palavras doces, tu mentias docemente. Nunca pensei que assim fosse, mas é certo, infelizmente. Nunca pensei que assim fosse, mas é certo, infelizmente. O amor é qual o lume,